Boa noite, final baixar travado. Bola 228, boa noite, autorizado pouso, pistola 0, minha sola 00 graus, 129. E autorizado pouso, 228. Polo 228, Polo, zona 7, livre direita, e chama a Polo em 1-2, vamos desse Polo. Pois, eu não ando com o Polo 228, siga. Boa noite com o Polo 228, ligando a pista. 228, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Quem reporta antes da Juliette com o 1-2-2. Juliette, portão 9. 1228, ingresso Juliette, portão 9. Comando, portão 09? Sim, portão 9. Ok, obrigado. Eu estou mantendo a posição descida, falta de balizador na posição 9. 4, Family 11, mas Bravo, Red, está vindo about 50 minutes, please board. Portugal 024, stand by copy, QNH 1016. Standing by, QNH 1016, to Portugal 024. 0024, right, copy? Go ahead, VRS. It's approved flight level 390 via in Italy, UPS Loop 44. Runway 10 at takeoff, turn left, Momo depart, J-pitch transition. Correction, Momo departure, D-loop transition. Salvador, control 119.35, squawk 5031, Air Portugal 024. Salvador, control, with the Portugal 024 to Lisbon, Salvador 390, Momo departure. Naming transition and initially for Zulu 44. Runway 10 for departure, left turn on departure. Frequency for control is 109.35 and squawk code 5031. Okay, Momo depart, D-loop transition, Delta India Lima Uniform Bravo transition. Copy that. Momo D-loop depart call 024. Report ready to start and push 10-1. Follow, start depart call 024. Salvador, report school 04, stand 11, request to Pizza. Pizza approved, report taxi, Portugal. Pizza approved, call for taxi, report school 04. what request is? It goes to 4 taxi separate IMA, taxi India and Alpha until on the informal 10. When I call tower 118 at 195, it goes to 4. Equipo India Alpha to only 4910 and ready tower 118 at 195. Approach continue to 4, obrigado. Salvador, muito boa noite, após o Zero, do Foro, approaching all in flight runway 10, ready for departure. Foxgirl 0 to Fortland, up and take off runway 10, wind 0 degrees, 08 knots. We follow up and take off runway 10, approach all 0. 24, airborne NC56, call Salvador, approach frequency 119.35, good trim. 19.35, approach 24, good night. Salvador, reporte fazendo do fora. Any chance do que der é de louco? Reporte do Azure do Sol, sabe daí? Sugar 024, PL direct to Mike Sierra Sierra. Mike Sierra Sierra, pode correr do pó, obrigado. Porta de Alvo, Júlio Tufan, com o Recife Center, frequency 126.85 e chamando 125.45. 685-2545, eu posso dar 084. 024. De Salvador, boa noite, 3520, na flor de Mare, livre 220 para 150 com a Bravo. Então, 3520, boa noite, eu sou a medicação, eu vou direto Duna, desce para 4010, o ajuste no 095. Duna 4015. Então, 3170, é sua identificação, eu vou direto do Duna, desce para nível de voo 050. Quando Duna, já 050. Informação 3520 do separador 2010 do ajuste 9095 autorizado. Assinalia sexo e responsabilizado. 2015, chamarei estabilizado. 3520.